Bom dia a todos. Eu queria me manifestar sobre os japoneses que curtem a página kkkkkkk. Eu não gosto de japonês porque ele tem os olhos puxados e eles fazem muitas coisas terríveis no país deles. Eles são umas pessoas estranhas, eles não se comunicam bem, eles são antissociais. Eu não quero eles aqui, porque eu não vou suportar japonês aqui. Eu não gosto de japonês, eu gosto de pessoas sociais. Eu gosto de pessoas sociáveis, eu não gosto de pessoas antissociais que nem os japoneses que são. Então, esse é meu pedido, por favor. Espero que vocês tenham escutado. Obrigado.